Bem-vindos do Agosto. Ao vivo. Sucesso da Comunidade. Vamos recordar, gente! Não consigo viver sem teu amor. Não existe sabor da minha vida sem o toque desse teu amor. Não tive saída. Amar, amar, sempre vou te amar. Só meu amor.